É muito bom essa obra tão generosa que esse padre faz por nós e por animar nossos dias, de todos os dias de nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço, Reginaldo Mazotti, todos os dias, por estar em nossas casas. Amém. Amém, querida. Deus abençoe. Louvado seja Deus e um abraço a todo o povo de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Filhos queridos, povo amado, em plena segunda-feira da Semana Santa, Bíblia aberta, cartilha de oração. Dá-me a palavra certa na hora certa e do jeito. E para a pessoa certa, Senhor, dá-me a palavra certa. Palavra como pedra preciosa. Palavra é como brasa, queima até o fim. E o texto de hoje, dentro da novena da Santa Cruz do Senhor, é João 12, de 1 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde vivia Lázaro, que ele ressuscitara. Foi dado uma ceia em sua honra. Maria ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa encheu-se do perfume de bálsamo. Judas, aquele que havia de trair, disse: por que não se vende esse bálsamo por 300 moedas e não se dá aos pobres? Jesus disse: deixai-o. Ela guardou esse perfume para o dia da minha sepultura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesta segunda-feira da Semana Santa, nós nos deparamos com um fato bastante interessante de Jesus. Os inimigos estão acerrados contra ele. Mas também Jesus teve alguns amigos, poucos, mas profundos. Dentre as amizades se destaca a família de Betânia, onde Jesus se hospedava quando ia a Jerusalém. Era Maria, Marta, Lázaro. Estes três podiam gozar da amizade do Mestre. Nesta casa, Jesus se sentia bem. Daí que vem o termo: minha Betânia, meu lugar de amigos, de carinho. Maria foi o protagonista de um gesto da morte de Jesus. Ungiu seus pés com perfume puro, precioso. Ela estava fazendo o que por ocasião da morte de Jesus não se teria tempo para fazer: preparar o corpo dele para a sepultura. Jesus interpretou assim o gesto de sua amiga. Judas foi maldoso, mas o próprio evangelista dizia que ele era traidor e era ladrão. A amizade levou Maria a realizar um gesto espontâneo, cujo significado ultrapassava a capacidade da compreensão. Senhor Jesus, repita comigo esta oração. A exemplo de Maria de Betânia, desperta em mim uma amizade autêntica, que me coloque em perfeita sintonia contigo. Repita: Senhor Jesus, a exemplo de Maria de Betânia, desperta em mim uma amizade autêntica, que me coloque em perfeita sintonia contigo. Chagada, Senhor, cura o meu coração. E é assim que eu quero começar esta segunda-feira. Que você comigo peça: que as mãos chagadas do Senhor cure o meu coração. É Semana Santa. Tem alguém perto de você que você gostaria de oferecer a oração, não só hoje, não só nessa hora da misericórdia, mas hoje, amanhã, a semana inteira. E eu vou estar aqui nessa Semana Santa. Tem alguém que está perto de você, alguém da família, que de repente está longe, você nem vai vir nessa Páscoa, mas que você sabe que não está bem, que você sabe que está precisando de que algumas pedras sejam roladas do caminho. Diga agora: Senhor, eu rezo por esta pessoa, eu suplico em favor desta pessoa, seja teu filho, sobrinho, neto, genro, nora, não importa, sogro. Apenas diga: Jesus, nesta Semana Santa, a começar hoje, eu peço por esta pessoa. Senhor, cura o meu coração, bom pastor, com tuas mãos chagadas. Com tuas mãos transpassadas de amor pelos cravos de nossos pecados, estenda a tua mão, Senhor, sobre a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. Abençoai, Senhor, e santificai todos aqueles que nos acompanham, e de modo particular na intenção que nos propomos começar a rezar hoje. Que a bênção de Deus recaia sobre todos, que a mão do Senhor o sustente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.